som. Maracatu de Ciborgue, Peste, especialmente. Som. Mulambo eu. Mulambo tu. Existe uma coisa chamada Afro-Ciberdelinha. Em Mulambo eu. Lugar. Mulambo eu. Mulambo tu. Calango eu. Calango tu. Mulambo eu. Calango tu. Mulambo eu. Calango tu. Mulambo eu. Calango tu. Comendo lama, porque no rio tem pato. Comendo lama, porque no rio tem pato. Comendo lama, porque no rio tem pato. Comendo lama. O sol queimou, a lama do rio. Andando devagar, vi um arapu pra lá e pra cá, vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou o gabiru. Eu já vi, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei o balaio, fui na feira roubar tomate e cebola. Ia passando uma velha, pegou a minha cenoura. Aí minha velha, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. Com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso me organizar. Eu desorganizando, posso me organizar. Eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado, nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Viva Chico Sainz! Aê! Viva Chico Sainz! Segue! Segue, meu! O sol nasce iluminando as pedras evoluídas que cresceram com a força de Deus. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, não importa se são boas. E a cidade se apresenta sendo grandes agressões para mendigos ou ricos, outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelões. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Desce, desce, desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que ousaram buscar de saída. Ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade se encontra na área privada, com medo da esperteza internacional. A cidade até que não está tão mal na situação. Sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. De cima sobe, de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. De cima sobe, de baixo desce. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelões. A cidade não para, a cidade se acontece. De cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade se acontece. no bate dançar. A cidade se encontra prostituída por aqueles que ousaram em busca de saída. E os olhos de pessoas junto no carês. A cidade sua forma vai além dos mares. No meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal. Na situação, sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. Barraco, moradia popular em propagação, cachorro, gato, galinha, bicho de pé e a população real convive em harmonia normal. Faz parte do dia a dia, banheiro, cama, cozinha no chão, esperança, fé em Deus, ilusão. Salve Chico Science, nação zumbi. Salve aparelhagem, mal que espanca, cabana. Salve o convite pra tá aqui. Salve todo esse movimento, essas pessoas que permaneceram na Praça da Capelinha, que estão aqui nos ouvindo. É uma satisfação tremenda, sabe? Sem igual, é um sonho, sabe? Tá realizando uma ocupação cultural na Praça da Capelinha, na área onde eu nasci. Independente dos lugares, por onde eu andei. Estamos aqui. Dia 4 de maio, já vou fazer um convite antecipado. Estaremos aqui novamente, comemorando um ano de Sarau do Calango. Um ano dessa ocupação cultural aqui no bairro de Magalhães Bastos, que sempre pulsou arte, sendo Poção Cultura, Alegria da Capelinha, Boca na Garrafa, Mocidade da Malé. Várias bandas se conformaram aqui, se juntaram aqui, ó, nesse bairro, nessa região. Estamos aqui hoje. E o Sarau do Calango, de alguma maneira, tenta trazer isso de volta. A potência cultural dos bairros periféricos. A potência cultural dos bairros periféricos. A potência cultural dos bairros periféricos. Cultura e arte não se faz só na Zona Sul, na Zona... Ah, lá, onde quer que seja, lá onde os caras têm grana. Cultura e arte tá no chão, no resto do chão, em todos os cantos, em todos os lugares. Salve, salve, salve, salve. Aí, aí, aí. Agora é Barro Asfalto 2099. Barro Asfalto é uma festa lendária que acontece no 7 de abril, todo dia 1º de janeiro, há quase uma década. E eu fiz o que vai ser da Barro Asfalto no ano de 2099. Ô, Cabarai, você já virou quase. Asfalto 2019. Barro Asfalto 2019. Asfalto 2019.